Mas aparece esse cano de uma forma geral, que vê um mendigado mal-humorado, lixo do verdadeiro marginal. Só basta morar em alta favela pra ser massacrado por trás, sendo discriminado e mais. Vou falar pra vocês do lugar que eu me abrigo. Abrigo, palavra que rima com o peri. Vários becos sem saídas, várias idas sem volta, vários corpos sem donos, vários calibres pesados na mira de suas costas. Lugar macabro, amaldiçoado, eu não suspeito não. Só sei que a lei por aqui é a lei do cão. Se você sem querer for ameaçado, se mande da área ou tome outra precaução, porque você com certeza vai ser assassinado. Uma área como essa a gente convive todo santo dia, toda escura noite, todo claro dia. Desde crianças fomos bem educados, escutando dos nossos pais não andar com gente errado do lado. Nunca pega nada de ninguém e nada que não lhe pertence. Pode ficar ciente, não somos santos, ou muito menos inocentes. Já aprontamos quando crianças, mas o que passou ficou só na lembrança. Muitos que cresceram conosco pegaram outro caminho, não aguentaram a fome e de ser mal vestidos pareceram os nossos morreram. Este foi seu fracasso, vacilou na mão dos homens. Pou, pou, um abraço. Os que estão vivos ainda estão agindo. Vida de malarquia é o verdadeiro perigo. Vejo essa situação e os problemas que todos passaram. Todo mundo está junto com quem está agindo, com certeza os que já pou, pou, pou, viajaram. Mas o nosso destino não é ser um dos errados. Canta rap é minha sina, meus companheiros nunca vão ficar calados. Se liguem, se toquem num refrão, não queremos ser os tais. Nós somos diferentes e não iguais. Não nos julguem pela aparência se for capaz, pois nós somos rappers e não marginais. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, coloque isso em sua mente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, coloque isso em sua mente. Parecemos ladrões para a sociedade. Burguesia vira as costas para a nossa dignidade. Acham que todos os pobres são marginais e não merecem respeito, felicidade, moral e paz. Somos da classe baixa desde crianças e até hoje sendo pobres tratados com indiferença e uma insignificância de quem não consegue distinguir as qualidades de um ser humano, indicando a eles respeito aos seus direitos sobre o nosso estilo e jeito de se expressar. Acham que somos cabeças e amantes da fumaça. Queremos distância de drogas, pense nisso. Temos que prolongar nossas vidas pra conseguir nossos objetivos. Não julgamos ninguém e curte essas paradas. Cada um joga o jogo de forma adequada. Somos condenados, julgados, humilhados e maltratados nas cabeças de certos filhos da puta com a inconveniência. Alarmado, não temos condições de rebelar nossos próprios direitos, sendo eles perfeitos ou imperfeitos. Autoridades insistem nos jogar aos maus-tratos, baculejos sem necessidade, só por implicância e uma ignorância de tamanho forte. São eles os fortes. Averiguação às vezes fica em vão. Inocentes detidos se curvam à justiça fora dos conformes, característica de malícia. Não somos marginais, pode ficar ciente. Deus, cultura e luta, se você acha conveniente, dificilmente qualquer um paralisa sua atenção. Se concentrar em frente de um papel e a caneta na mão, compor letras e mando sobre o problema que lhe diz respeito. Vou lutar pelos direitos em um país, o Brasil, rico de preconceito. Conscientização é que a sociedade não costuma obter. Pode crer, pode crer. Querem distância de pobres que suam, se fodem para sustentar suas humildes famílias. Acham que todos os favelados seguem a mesma trilha. Quem é errado é errado, quem é certo é certo. Não nego, conheço malaquias que sua tendência é roubar. Tiveram infância precária, alimentação contrária e se fizeram homens nessas condições. Os que dispensaram ainda são chamados ladrões, por causa de um pagam todos nessa decadência. Julgam nossa aparência num ar de igualdade, mas na verdade